cima de nuvem os homens lembrarem. Que tudo aumenta o pobre, as metas acabaram de estar. Vira suburbana! Vira suburbana! Vira! Vida suburbana! Vida suburbana! Ah!